Bélgica pela direita, atenção, tentou tapinha. Boa bola, é pra correr, entrou na zaga, pintou, tocou pro gol! Gol! Camisa 11, boa jogada individual, mete o primeiro espeto do jogo. Quando era passado 10 minutos desse primeiro tempo de partida, no momento em que a seleção francesa perdia um gol quase que feito no gol da Bélgica, desceu a Bélgica praticamente no contragolpe, a bola para Celeman, entrou na cinta seca em três zagueiros da seleção francesa, na bela jogada individual, meteu a bola para o fundo do barbante na saída do goleiro Rusty. Está aberto o placar aqui em Coimbra, está aberto o placar aqui no México. Celeman, camisa 11, 1 para a seleção da Bélgica, 0 para a seleção da França. E agora Rusty. O rebote voltou, sobrando outra vez para o campo de retaguarda. Bola com a seleção da Bélgica. Vem dominando, bola com o Chico, vou retrair um pouco o passe. Tentou armar para o meio de campo, o passe via para Grum, bateu na zaga. A recuperação sobrou, é para a França que desce. Aqui pela ponta esquerda, bola com o Belloni. Atenção, recolheu o Belloni. A pinta seca na zaga, tentou armar, azeitou, com a bola, voltou, tocou, gol! Gol! Empata o jogo aqui em Coimbra. As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. Passados 26 minutos desse primeiro tempo de partida, a seleção francesa desceu no contragolpe, aproveitou a falha visível e clara da seleção da Bélgica no setor defensivo. A bola sobrou para Ferreri, depois de bater por duas vezes consecutivas no setor defensivo da equipe belga. Ferreri, um senhor canudo, pé direito pro fundo do barbante. Está alterado o placar, está empatada a partida. Ferreri, camisa 11, 1 para a seleção da França, 1 também para a seleção da Bélgica. Escapou a seleção francesa pela ponta do pintou o gol para Papin, tocou, é gol! Gol! Da França! Papin! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. Desse primeiro tempo de partida, Papin espeta mais um gol para a seleção francesa. A bola entrou na grande área, entrou em diagonal, correndo aqui pelo setor direito, bateu forte, pé direito, a bola foi pro fundo do barbante. 2 para a seleção francesa, 1 para a equipe belga. 2 a 0, 2 a 1, portanto vai vencendo o jogo a equipe da França. Papin, camisa, vem dominando outra vez pela extrema direita, pedindo passagem, tentou toque, bola com o Bamos, levantou pela ponta direita, passa a zaga, volta o rebote outra vez, sobrando com a seleção da Bélgica, bola com o Van der Aste, ele recolhe, meteu o passe, é pra correr pela ponta direita, saiu o cruzamento pra bacana, gol, furou a zaga, pinta seca, voltou, tocou, gol! Gol! Da Bélgica! Complementar de partida, está empatado o jogo. Klaassen, camisa 16, na falha visível e clara da zaga francesa. Klaassen pintou e só teve o trabalho de meter a bola pro fundo do barbante. Está empatado o jogo. 2 para a Bélgica, 2 também para a seleção da França. E agora Rusty. O goleiro Fábio estava saindo do gol e tentou o cruzamento. Se chuta pro gol e faria, né? Escanteio batido, a bola levantada na boca do gol, voltou para a França, tocou o gol. Gol da França! Que bonito! É. A presidência empata o jogo! Tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. minutos da etapa primeira da prorrogação. O escanteio cobrado, escanteio curto, outro cruzamento saiu na grande área, depois de passar por toda a zaga da seleção da Bélgica. Sobrou para Gingeri, ainda meio caído, meteu a bola para o fundo do barbante. Está alterado outra vez o placar aqui no México nesta Copa do Mundo. A seleção da França marca mais um gol. 3 para a França, 2 para a seleção da Bélgica. E agora FAP. É penalidade máxima para a seleção francesa. Vai tomando impulso ali. O próprio Amorô, camisa 2, coloca a bola com carinho no terreno. Está preocupado, faz na boca do gol. Atenção, expectativa aqui em Puebla. É penalidade máxima para a França. Autorizado, correu pé direito, bateu gol! Gol da França! Amorô batendo pênalti! Mais um gol para a seleção francesa! A marca de 4 minutos da etapa complementar da prorrogação, batendo pênalti. Amorô correu, tranquilo, tranquilo. Deu uma paradinha ainda, pé direito. Meteu a bola no canto baixo direito, de fato que foi pro canto esquerdo. 4 para a seleção da França, 2 para a seleção da Bélgica. E agora, Pfaff.